Para aí. Um, dois, três. Agora acontece. Todas as semanas nesta rádio, muitas coisas, muita gente, muitos temas em português. Afinal, o que importa não é a literatura. Bom, há três grandes novelistas em Portugal, três enormes, na minha opinião, que é o Essa e o Essa. E digam lá se pode ou não falar-se o fado. Sons e ideias dos nossos tempos. Um magazine de Carlos Pinto Coelho. Ora, seja então muito bem-vinda, muito bem-vindo. Com o som do Lola. Todos os dias, povo do amor, todos sabemos que vamos vencer. Todos os dias, povo do amor, todos sabemos que o amor vai vencer. Todos os dias, povo do amor, o bem vai vencer. O bem vai vencer, o bem vai vencer, vencer o mal. Com o som do Lola, mais disco, mais música, mais sucesso, este Todos os Dias, onde se diz todos os dias, povo do amor, todos sabemos que vamos vencer. Todos os dias, o povo do amor, todos sabemos que o amor vai vencer. Todos os dias, o povo do amor... Olhem, vai vencer, vencer o dia. E quem compôs esta letra, e de resto canta, nesta voz que ouvimos, o Janelo Costa não pode acreditar que isto seja verdade. O mundo hoje é um mundo feio. O amor não vence coisa nenhuma nos vence, dias. Vence. O amor vence. O amor é o caminho mais certo da vida. Tem que vencer. Há duas coisas importantes que nós temos que saber. A primeira é o amor, a outra não querem saber. Oh, Janel, a verdade é que o papel dos compositores é tornar o mundo mais bonito, torná-lo mais belo. E é o seu papel, enquanto músico e enquanto criador. Mas como é que uma faixa destas tem sucesso? Porque tem, encontra acolhimento num mundo que é o mundo da desgraça, da violência, da desconfiança, do desemprego, da fome, das dificuldades. Porquê? Nós, ao longo do tempo, como disse bem, os trovadores, cantores, têm manifestado isso ao longo, muitos anos, têm estado a deixar essa mensagem sempre na esperança. E essas mesmas pessoas, e profetas e outros, deixaram mensagens escritas que os últimos dias seriam assim tão difíceis. E nós fomos notando as décadas e os anos, cada vez essas coisas têm estado-se a perder. O caso do amor, essas coisas, a relação, o filho com o pai, todos nós sabemos, são coisas que temos que estar ciente disso, porque já foram previstas antes que essas coisas iam acontecer. Acredita no destino, acredita no fatalismo, Janela? Acredito mesmo no amor, que temos que ter fé positiva, né? Temos que concordar quando a gente recebe alguém e alguém nos dirige com as boas maneiras, nós ficamos todos satisfeitos, então temos que empregar isso, né? Então eu penso que o amor é a coisa que me dá mais aquela força para viver. Falando abertamente e sinceramente, eu carrego o meu destino é o amor, porque se eu tiver isso, eu penso que vamos vencer, né? Yeah, man, Billy Bob e Gianello. Fala, Gianello da Costa. Fala, Chaparro. Vamos falar para o Calm down, my selecta. Todos os dias o povo canta. O povo canta e dança na rua. Todos os dias o povo canta. O povo canta e dança na terra. Todos os dias o negro fala. Fala da vida na terra. Vim de uma terra que se chama África. Hoje não sei porque me parecia um terror. Agora minha alma vive um real terror. Viver a opressão e a perseguição. Todos os dias, povo do amor, todos sabemos que vamos vencer. Todos os dias, povo do amor, todos sabemos que o amor vai vencer. Todos os dias, povo do amor, sofrer a miséria e injustiça. Todos os dias alguém é enganado por um babilônia, um ministro ou deputado. Todos os dias o sol aparece, o sol aparece e desaparece. Todos os dias, e todos os dias, e todos os dias, e todos os dias. Todos os dias o povo canta, o povo canta e dança na rua. Todos os dias o povo canta, o povo canta e dança na terra. Todos os dias o negro fala, fala da vida na terra. Vim de uma terra que se chama África, fugindo ao seu porquê parecia o terror. Agora minha alma vive o real terror, viver a opressão e a perseguição. Todos os dias, povo do amor, todos sabemos que vamos vencer. Todos os dias, povo do amor, todos sabemos que o amor vai vencer. Todos os dias, povo do amor, o bem vai vencer. O bem vai vencer, o bem vai vencer, vencer o mal. Todos os dias o povo canta e dança na rua. Todos os dias o povo canta e dança na terra. Todos os dias o sol aparece, o sol aparece e desaparece. Todos os dias o meu povo cresce e aparece. Todos os dias a morte na rua, Palestina, Israel, a verdade é crua e nua. Todos os dias fabricam armamento, matam a natureza, plantam árvores de cimento. Todos os dias falam em justiça, o povo sofre a miséria e injustiça. Todos os dias alguém é enganado. Todos os dias, e todos os dias, todos os dias, e todos os dias. Com o som do Lola. Este disco guerrilheiro é o terceiro vosso? Não, este disco já é o sétimo disco. Não é verdade. Vocês só, já vieram cá duas vezes, este é a terceira e eu pensei que este era o terceiro disco. Bom. O que significa que, afinal de contas, há mercado para este género de música em Portugal. Há mercado. As pessoas não têm dinheiro para comprar comida, quanto mais para comprar discos. Não, mas até nos tempos em que há guerra, a arte nasce, as grandes obras saíram em momentos de dificuldade. Isso são duas coisas que temos que separar. E no meu caso, música é uma missão, né? Não é uma competição, não é ganhar fundo. Música é uma missão, é uma mensagem, né? E quando se agarra só reggae, como foi bem panteado pelo Bob Marley, as novas gerações agarraram isso. Eu faço parte delas, que a gente deve transmitir, temos que criar o que nós sabemos, né? Daí essa insistência dos sete discos, porque há sempre alguém lá na esquina, há sempre alguém lá embaixo, há sempre alguém perdido que precisa ser apanhar essa mensagem. E daí temos que criar, não se pode deixar. Quem é artista tem que depor parte se há sucesso, se vai vender, porque a mensagem tem que ser lançada, tem que ser deixada. E posteriormente, vamos ver o que é que há sempre alguém capaz. Quantos sois vós neste momento no conjunto? O Cusum de Lola, quando teve o seu início, a intenção era desenvolver a cultura reggae de expressão portuguesa, porque o reggae desenvolveu-se, hoje a reggae de chinês na Ásia, né? Sim, todo lado está espalhado. A intenção nossa dentro da língua portuguesa foi a necessidade, partiu de mim, era a necessidade de haver um grupo que tocasse o reggae, porque o reggae carrega boa mensagem, os jovens gostam do beat do reggae, e então daí o interesse foi criar no estilo africano, aquelas grandes bandas que suportam muitos cantores. Eu sou angolano e lembro-me que os Merengues era uma banda que quem cantava era David Zé, era Orbán de Castro, o Jovens do Prenda, era uma orquestra que tinha muitos cantores, Sofia Rosa, quer dizer, isso é uma tradição. O pop de Wailers era Bob Marley, Peter Tosh e Bernie Wailers, né? Quer dizer, e hoje continuamos a ver e sempre ouvi isso na cultura do reggae. Uma banda tem que suportar os vários trovadores, né? Que os trovadores são príncipes da mensagem, do positivismo, né? Então daí o Cusum de Lola foi criada com espírito de, não tem quem passa a passa, tem que ajudar e tentar que a mensagem esteja no ar. Então, somos muitos, né? Eu costumo dizer, somos muitos e preocupo-me em que haja sempre essa passagem de pessoas. O que é que distingue na identidade das bandas que praticam o reggae, o que é que distingue uma das outras? Não é a toada, porque a toada é igual. A toada é igual. A base musical de composição é aquela. Ponto final. Bom, exatamente. Depois, naturalmente, há as mensagens dos poemas, das letras. Uns vão mais por aqui, outros vão mais por ali. Mas no fundo da linha, é a interpretação que pode fazer a diferença? É mesmo, sem dúvida. A interpretação é que faz a diferença e o carácter, a forma, a pessoa tem que ser como é que é a palavra correta, um showman, um homem da frente, alguém que... Quando o Janelo entra para o palco, quando sobe para o palco, chegou o seu momento do concerto, já tocaram antes de si as outras bandas, o público está quente, estão ali milhares de pessoas, com que espírito é que começa? Não é com que continua. Porque exato, isso, o espírito. Como é que se começa um concerto? Está-se bem. É isso. Está-se bem. Arranca. Quem é o poeta do povo? Quem é o poeta? Quem é o poeta do povo? Quem é o poeta? Não há nenhum milionário que seja feliz como eu. Quem tem por secretário um professor de liceu. O tal Aleixo poeta que dizem ser Vilalê. O tal Aleixo poeta nasceu em Vila Real. Quem é poeta do povo? Estamos no fim com o som do Lola e o seu, eu posso dizer, o mentor do grupo, é? É. Este grupo existe porque a sua cabeça o construiu, é assim? Exatamente. Janelo Costa, há quantos anos é que o meu amigo deixou a sua Angola e veio fazer música aqui em Portugal? Já lá vão 25. E passando por aqui, por fora. Mas vai a Angola de vez em quando, vai sim, beber sim. As raízes, vai beber, refrescar já. As coisas, é? É preciso, e para olhar e para termos a noção do que é que se está a passar lá o embaixo. O que é que se está a fazer de música jovem em Angola neste momento? Não quero nomes, quero exato. Caminhos. Sim, sim. O caminho está bom, pelo menos, sabes, Angola é um país onde a vertente cultural da música e artistas está sempre a nascer pioneiros. Sempre foi. Então, já no tempo dos avós, dos seus avós, era exatamente. Assim. Em Moçambique não, mas em Angola sim. Essa riqueza, né, de valores está Existem, e cada vez há mais pessoas a tentarem organizar o meio, e ela tem sido, né? Mas Angola acaba por fazer parte de todos os países, tirando o Brasil, não há, a indústria musical morreu. Uhum. Hoje podemos estar a dizer que os discos não se vendem, ou acontece isso, mas a indústria morreu. Hoje não temos os artistas mesmo portugueses, que é a capital que acaba de ser por esses países, pondo o Brasil de parte, não que se consegue criar uma fronteira de distribuição de música para aí, ou para o mundo, para os outros sítios, outros locais onde há a língua portuguesa, onde esteja presente, ou na América ou na Ásia, e não há essa indústria, e vamos ter essa dificuldade, que já vem muito antes de haver a própria quebra do disco, de haver a internet. Nós perdemos a indústria. Repara que há uns anos atrás, lá nos tempos dos meus avós, como disse muito bem, a indústria, tu dizes dos avós. Exatamente, a indústria acabava por chegar. Eu lembro que em Angola eu já punha os vinis e os discos, já era Valentim e coisa, havia um mercado, em Moçambique também. E hoje não temos isso, não há uma indústria, e aí é uma grande dificuldade. Os músicos, nós que estamos mais cá na capital da língua portuguesa, que é Portugal, podemos fazer reuniões, podemos ter os meetings, podemos dizer, mas é uma ilusão feita, porque não temos, enquanto o nosso primeiro-ministro não tiver aquela de que temos que ter engenheiros acústicos, engenheiros disso, e a meterem isso na faculdade, né? Não existe. Simplesmente agarramos o princípio da conversa, tem que se fazer porque é uma missão de fazer a música, tem que se editar porque tem que se editar, e porque tem que haver músicos, e graças a Deus que existe, mas nós somos indústria, e vamos ter a dificuldade, é igual como é em Angola, como são nos outros países, tirando o Brasil, né? E não se põe o problema da língua, porque o Brasil todos os dias lança mil e tal artistas para o mundo a cantarem na língua portuguesa. Como é? O que é que pensa desta vaga de jovens músicos portugueses a cantarem e a editarem em língua inglesa? Eu acho que isto vem de trás, nós apanhamos uma mania, um hábito, nós criamos uma cultura que é o slogans em inglês. Se a gente vai ver um espetáculo de bandas portuguesas só de heavy metal, os nomes que recebem no cartaz, Pieces Lost, Pieces Gone, The Guns Lamb, é tudo em inglês. Se a gente vai ver um concerto de bandas portuguesas de hip hop, a gente vê que os nomes é Boss IC, se a gente vai até... Ainda bem que temos o tal corridinho, a música popular portuguesa, senão não tínhamos aqueles cartazes a dizer, olha, mas aquilo é português. O que é que pensa disso? É um slogan. É a marca. O que é que eu penso? Eu penso que devemos ser muito fortes, porque temos nomes e experiências e grandes valores da cultura da língua portuguesa. O Genelo também podia cantar em inglês. Eu podia, mas eu nasci, nem sabe o que eu tenho dito. Tenho dito que eu nasci a ouvir 99% os africanos jovens. A música só em português. É música do Brasil, é de Cabo Verde, é de Angola. Mesmo a música portuguesa, que quando a gente vai à casa de um africano, quer ouvir aquela música portuguesa, ou que Barreiros, quer ouvir aquela música, pagode, né? E então eu, 99% da música que eu sempre ouvi, até e na casa, nos meus familiares, diretos, amigos íntimos, é sempre a portuguesa. Quando eu vou na casa de um amigo meu, português, e chego lá e ele faz anos, 90% da música que eu vou ouvir em casa dele é inglesa. Isto começa um ciclo. É verdade? Pois é, os tempos. Penso que isso... Janelo Costa, pelo menos a voz assumida daquilo que ele pensa ser o caminho, e o caminho é o amor. É o amor. O bem vai vencer, o bem vai vencer, o bem vai vencer, vencer o mal. Agora acontece... Todas as semanas. Dê-nos a sua opinião sobre este programa. Contacte connosco por correio eletrónico e o endereço é agora.acontece@clix.pt. Acontece. Da Raia. Desde la Raia. Actualidad cultural de Extremadura Española. Tiempo para seguir indagando en la historia entre España y Portugal, Portugal y España. Por supuesto con nuestro experto colaborador de este programa, Moisés Cayetano, que creo que terminamos ya con una etapa, ¿no es así, Moisés? Buenas tardes. Buenas tardes, María. Vamos a ver si acabamos ya con este periodo duro y problemático de la unión forzada de España y Portugal. Porque a partir del año 1640 se inicia esa gran contestación de Portugal, que son las guerras de restauración. Guerras que se van a prolongar hasta el año 1668. Es decir, tenemos ahí 28 años de continuo batallar, si bien no era permanentemente en el campo de batalla, pero sí en asaltos, en asedios, en zozobras, en sabotajes, en quema de cosechas, en otras palabras, en un sinvivir del que precisamente Extremadura y el Alentejo van a padecer las peores consecuencias. Las peores consecuencias en aquel momento, que había que reforzar las murallas, había que tener más soldados en el campo de batalla, en la retaguardia, había que cuidar mucho las cosechas que en cualquier momento podían ser incendiadas, el ganado que podía ser robado, y todo ello es un gran empobrecimiento para los pueblos y ciudades, hasta el punto que la miseria reinante en nuestras dos regiones fue atroz. El hambre, la desolación, las enfermedades, una consecuencia de ese desencuentro. Hoy día, cuando lo miramos en la perspectiva del tiempo y en lo que ha quedado, vemos los aspectos positivos y es un enorme patrimonio arquitectónico militar que seguramente pues significa el mejor legado de la arquitectura militar del siglo XVII que se encuentra en todo el mundo. Paseamos pues por Alcántara, Valencia de Alcántara, Alburquerque, Badajoz, Olivenza, y vemos esas fortificaciones en picos hexagonales, en picos pentagonales, en fosos, en murallas, baluartes, todo ello viene de esa época, de la época de las guerras de restauración. En Portugal, pues Marbao, Castelo de Vide, Portalegre, Campo Mayor, Elvas, Montserrat, todo constituye hoy un enorme patrimonio que estamos convencidos de que debería optar ya mismo a ser patrimonio cultural y paisajístico de la humanidad, porque su valor es extraordinario. Será reforzado con las guerras del siglo XVIII y XIX, pero aquí tienen su origen. Es lo positivo que podemos sacar de esa época convulsa que fue la época de las guerras de restauración. 1640-1668. De Raya. Desde la Raya. Colaboración con la Onda Cero Radio de España. Foram me chamar. Eu estou aqui, o que é que há? Foram me chamar. Bahia, terei muito que contar. Ó, padrinho, não se zangue, que eu nasci no samba, não posso parar. Foram me chamar, eu estou aqui, o que é que há? Foram me chamar, eu estou aqui, o que é que há? Sempre fui obediente, mas não pude resistir. Foi numa roda de samba que juntei-me aos bambas pra me distrair. Quando eu voltar na Bahia, terei muito o que contar. Ó, padrinho, não se zangue, que eu nasci no samba, não posso parar. Foram me chamar, eu estou aqui, o que é que há? Foram me chamar. não pude resistir. Foi numa roda de samba que juntei-me aos bambas pra me distrair. Quando eu voltar à Bahia, terei muito o que contar. Ó padrinho, não se zangue, que eu nasci no samba, não posso parar. Foram me chamar, eu estou aqui, o que que há? Foram me chamar, eu estou aqui, o que que há? Eu vim de lá, eu vim de lá, pequenininho. Mas eu vim de lá, pequenininho. Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho. Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho. E agora a notícia. Saiu em livro por mão da editora Página 4. A primeira história de teatro da rádio em Portugal. A primeira história de teatro radiofónico com um título sugestivo que se chama, que diz, O Teatro Invisível. É seu autor Eduardo Street, este grande profissional da rádio portuguesa que teve a seu cargo durante anos e anos justamente as rubricas de teatro radiofónico da emissora nacional primeiro, da radiodifusão a seguir, e que agora por desfastio e por amor, porque este homem adora o teatro da rádio, resolveu pôr em papel o resultado de uma investigação de 2 anos, com nomes, com datas, com factos, com nomes de peças, com reflexão sobre as cambiantes que o teatro radiofónico teve em Portugal, sem esquecer, obviamente, esse grande salto que foi a passagem do teatro radiofónico, o teatro das comédias, tal qual, clássico, para o folhetim. E Portugal, antes da televisão, vivia debruçado para os rádios, para as telefonias, para ouvir o desenvolvimento da telenovela da Coxinha, da Coxa. Bom, foi um momento fortíssimo de presença dos atores desempenhando os seus papéis, não diante de câmaras de televisão ou de cinema, mas diante de microfones de rádio. Oh, Eduardo Street, para já, quanto eu te saúdo por este trabalho, que é um trabalho notável, histórico, fundamental, quer para a compreensão da rádio, quer para a compreensão do teatro, quer para a compreensão dos costumes de um país. Diz-me, Eduardo, este teatro radiofónico, assim vivido e praticado ao longo das décadas, de formas diferentes, morreu mesmo? Já não pode haver mais teatro radiofónico em Portugal? Teatro radiofónico pode haver, mas teremos que recomeçar e de outros moldes. O público é outro, a ingenuidade é outra, ou já não há ingenuidade até, e, por conseguinte, teremos que procurar outros caminhos, como têm feito noutros países, que reconhecem que é uma minoria que ouve teatro radiofónico, mas caminhar por outro tipo de assuntos, outro tipo de temas, outra forma de abordagem. Vão ao ponto, em alguns países, de fazer pequenas reuniões com ouvintes para se discutir o desenvolvimento de uma espécie de teatro feito no coletivo. Isto só prova que se procura. A própria União Europeia de Radiodifusão, a UER, de 2 em 2 anos, tem uma reunião. Eu nunca fui, só tenho os relatórios, mas de qualquer maneira, em que sei que o problema principal é os novos caminhos do teatro radiofónico e a forma de captar as novas gerações. Ainda hoje? Ainda hoje. Diz-me, quando entregaste este original sobre a história do teatro radiofónico português ao teu editor, e foste para casa, imagino que abriste uma bela garrafa de champanhe e celebraste, sim, nesse dia, o que é que de muito marcante tu consideraste que entregaste para o público conhecer? Ora, vamos ver. Em primeiro lugar, eu fiquei feliz por tirar do anonimato e do esquecimento dezenas de pessoas. A rádio não foi feita por autómatos, foi feita por pessoas que tiveram a sua vida, as suas frustrações, que desapareceram, que ninguém sabe quem eram, nem quem são, claro, e por conseguinte, eu ao trazê-los ao primeiro plano, não é verdade? Diz atenção, estas pessoas existiram, foram importantes na sua época e fizeram parte daquele grande divertimento que foi nas décadas de 40, 50 e 60 para o público português, que foi o teatro radiofónico. E por isso, esse foi o primeiro contributo que eu achei que tinha dado. Outro é que, não sendo historiador, Deus me livre, eu penso que deixei pistas para que os sociólogos, os historiadores amanhã, possam partir de um retrato da época, porque o teatro radiofónico não pode ser visto sem nós sabermos em que país vivíamos, como é que nós vivíamos, como éramos, em que é que acreditávamos. Por isso é que eu, de tempos a tempos, no livro surgem pequenos pormenores para... Atenção, hein? Olha que isto foi assim, olha que estávamos no ano tal... Para as pessoas compreenderem que o teatro radiofónico era um reflexo do Portugal, de um Portugal que tu também conheceste, mas que já não existe. E por isso mesmo, eu penso que foram os dois contributos que eu, sem falsa modéstia, posso afirmar. É, em primeiro lugar, dar vida a quem foi esquecido e, em segundo lugar, dar pistas e interessar possíveis historiadores sociólogos em estudarem a época com este, digamos, este novo, esta nova ferramenta. O teatro radiofónico. O que é feito de todo o espólio de teatro da Emissora Nacional e da RDP? Bom, em primeiro lugar, não nos podemos esquecer que o Museu da Rádio começou em 1972. Ou seja, quando ele começou e foi tentar reunir o que existia, já não existia muita coisa. Esse é o que não há, não se pode arquivar, como é óbvio. 1972. Foi quando começou o Museu da Rádio. Antes do 25 de Abril. Museu da Rádio, estou agora a fazer confusão. O arquivo histórico da rádio. Qualquer forma, sim, pronto, o arquivo histórico. Depois, em 74, 75, houve os ventos da história. Em que, felizmente, houve pessoas que tiveram o bom senso de dizer isto é história, a história não se deita fora, não se apaga, mas já se tinha apagado alguma coisa. Pois faltaram fitas ou problemas de se há fitas e esse folhetinho aí não era grande coisa, guardes o primeiro e último episódio para provar que foi gravado. Quer dizer, isto é perfeitamente, digamos, terrível só pensar na situação. Mas isso aconteceu na televisão claro, também, claro, na RTP. No país é o mesmo, no país é o mesmo, tinha que ser. Por conseguinte, há alguns autores... E eu lamento muito, principalmente um homem que eu achei sempre que foi uma pessoa notável, que era o Francisco Mata. Sim, senhor. O Francisco Mata foi um grande jornalista. Sim, senhor. Do século de Estrada, etc. Sim, na rádio fez tudo bem, porque escrevia muito bem, porque tinha muitas ideias. Simplesmente não há, digamos, de forma concreta, um programa dele. Espantoso. Não há. Os programas todos que ele fez, o Música e Palavras, o Arco-Íris, eu sei lá quantos e quantos programas, todos se perderam. Eu penso mesmo que quando começou o arquivo histórico já não havia Francisco Mata. O Olavo salvaram-se alguns episódios, principalmente alguns que o Igreja Esqueiro tinha no seu arquivo pessoal e depois o vendeu à Rádio Difusão. Estamos a falar do Olavo dessa Leal. Exato, é outro grande nome. Que para mim é, vá lá, é o pai, sem dúvida alguma, do autêntico teatro radiofónico. Os diálogos do Olavo no fim dos anos 30 iniciam aquilo que podemos chamar uma estética radiofónica, uma linguagem própria, um processo, digamos, de levar o ouvinte, de certa maneira, a participar, a tomar partido. E é com ele que começa. E do Olavo há também muito pouco. Nelson de Barros, encontraste algum vestígio Nelson, do Nelson? Nelson de Barros, como aqueles humoristas todos, não é verdade? O Aníbal de Nazaré, sim, etc. Sim. Perdão, colaboraram muito em programas. Tinham rubricas. E esses programas, essencialmente muitos deles de tipo musical, Hora de Fantasia, o Ouvindo as Estrelas, que era um programa notável para a época, não é verdade? São programas que não estão. O Hora de Fantasia há em arquivo. E é natural que surjam uns sketches, uns pequenos diálogos feitos com o António Silva, etc., Laura Alves, em que se possa encontrar o Nelson de Barros. Mas é muito diluída a sua presença. Uhum. Álvaro Benamor teve mais sorte, porque de facto conseguiram-se encontrar, que penso que 60 peças é muito pouco. Sabemos que é muito pouco, e o Álvaro gravava uma média de 50 por ano. Por conseguinte, ora, ele teve de 52 a 74, temos que concordar que foram um pouco, mas mesmo assim... Pátio das Comédias. Teatro das Comédias. Teatro das Comédias. Começou por ser Rádio Comédias, foi o nome que lhe deu o Mata é que criou o programa, a seguir tem logo um contrato para a BBC, vai-se embora, e sugere o nome do Álvaro Benamor. O Benamor toma conta dois meses depois de começar o programa, muda-lhe o título. É um título mais feliz, de facto, Teatro das Comédias, não é verdade? E fê-lo de 52 até 74. E disso há o rasto por junto de 50 peças. Ah, sim, sim, sim. E digamos, e tem-se uma noção, digamos, dos tipos que ele abordou, com as limitações da censura que havia. Ou seja, há teatro clássico, há muito Gil Vicente. Há muito Gil Vicente. Em... E, por exemplo, pegando em Gil Vicente, teatro clássico, o auto da visitação do Gil Vicente é o auto da visitação de Gil Vicente através dos anos, do Zia Toca, é aquele... É pouco crível pensar-se que um dia um programador de rádio dos nossos dias queira pegar em gravações de grandes, por grandes atores portugueses, do alto da visitação de Gil Vicente e pô-la no ar nos dias de hoje. Por que não? Por que não? Quando faleceu há pouco tempo, relativamente, o Canty Castro, o excelente ator, o magnífico ator, o Canty Castro, eu fiz um programa de homenagem a ele na Rádio Difusão. Eu ouvi. E fui buscar a presença dele num alto de uma das barcas, não me recordo já qual, que está perfeita em termos de som, etc. Podia-se perfeitamente. Quando muito, dir-me-ás assim de repente o programa, não. Estes programas hoje precisavam de ser envolvidos numa explicação, numa série, de modo a que o ouvinte saiba o que é. Mas vamos ver, a peça é a peça, é a peça. É a peça, exatamente. Então, e essa peça, tal como... hoje é encenada com todas as modernidades. Sim, pode-se recriar no teatro, no palco do teatro, não se pode pôr na rádio? Pode-se pôr na rádio, pode-se recriar. Eu creio que está em arquivo uma recriação feita do alto da Índia, sem trair o Gil Vicente, como é lógico, mas, digamos, adaptando palavras para evitar que o ouvinte queira pensar o que significa a palavra e depois perde a sequência, porque na rádio não se pode voltar atrás, não é? Por conseguinte, e em que está muito mais acessível, sem, no entanto, deixar de ser Gil Vicente. Uhum. Que repercussão imediata é que este teu trabalho teve, Eduardo Street? Houve pessoas que ficaram muito admiradas, não sei, não esperavam que surgisse um livro, por um lado escrito por mim, por outro lado, sobre o teatro radiofónico. Eu penso hoje, em termos, digamos, de marketing, cometi um erro. Nunca devia ter escrito em subtítulo a história do teatro radiofónico. Porque isto deu como resultado, até na escolha de editores, etc., aquela história de que teatro radiofónico, mas isto é para lar de seriedade, isto já ninguém ouve. Se ficasse só o teatro invisível, talvez tivessem ido mais no engodo. Isto falando francamente, não deixo só estamos aqui os dois. Falando francamente, não estou nada de acordo com isso. Concordo também. Porque justamente o que está aqui de precioso e que muito pouca gente teria capacidade de fazer são estas palavrinhas: história do teatro radiofónico. Um teatro invisível, título de um romance, título de um ensaio mais ou menos passageiro, muita gente o faria, mas um trabalho robusto, cuidadoso, meticuloso, como que aqui está, e sobretudo um trabalho culto, porque para se escrever história é preciso ser culto. Pois, é preciso dar valor àquilo que tem mais valor, passar um bocadinho mais ligeiro por cima daquilo que foi menos valioso, embora tivesse existido. E isso só um homem culto é capaz de fazer. Foi o que o Eduardo Street fez com este O Teatro Invisível. História do Teatro Radiofónico, já nas livrarias, por mão da editora Página 4. Acontece. E agora, os livros. Já nas livrarias. É um romance português porque se passa na cidade do Porto. Os seus personagens são quase todos portugueses e é muito portuguesa a maneira de sentir e de contar. Mas é também um romance no feminino, não só porque as suas figuras maiores são mulheres, mas porque faz retratos interiores de sentimentos e de pensamentos das personagens femininas, como de facto só uma mulher conseguiria fazer desta forma. Falo de As Cordas, o romance de Fátima Pombo, que dá sequência à trilogia começada em 2003 com O Desenhador. Porquê As Cordas? Bom, se calhar por causa de Joseph, aquele estranho afinador de pianos que vai entrar na vida de Ariane, a figura que o leitor julgará mais conhecer ao longo de todo o livro. Uma edição Teorema na sua coleção Histórias. Acontece. Maria Archer é um dos nomes maiores da literatura feminina e feminista em Portugal. Sabendo contar as suas histórias com simplicidade contagiante, Maria Archer defendeu com as suas histórias de mulheres valores de igualdade e de cidadania que o Portugal dos anos 40 e 50 não estava preparado para aceitar. E por isso ela foi mal amada pelas classes dirigentes e pela religiosidade hipócrita da época. Com o 25 de Abril voltou a falar-se dela, mas logo outra vez o seu nome caiu no silêncio. Pouca gente nova saberá quem foi Maria Archer. Daí o interesse da reedição de um dos seus romances mais notáveis, mais fáceis de ler e mais contemporâneos. Chama-se Nada Lhe Será Perdoado e conta a história verdadeira dos obstáculos e sofrimentos vividos por uma mulher que teve a coragem de se divorciar nos anos 50 de Portugal. Nada Lhe Será Perdoado, já nas livrarias, por mão da parceria António Maria Pereira. Acontece. Primeiro romance de uma professora de português e produtora de rádio, Ana Margarida Oliveira. Um livro que cruza mistérios do século XVII e do século XXI. Chama-se Vates AGB. E tem como pano de fundo as célebres trovas do Bandarra, proferidas profecias, quer dizer, que durante séculos foram utilizadas para explicar tudo o que ia acontecendo neste Portugal. Misto de romance histórico e de enredo policial, escrito com grande sentido de ritmo. Vates AGB é uma edição Verso da Capa. Acontece. Destaque agora para uma nova e valiosa coleção a que Livros Cotovia resolveu meter ombros. Sob a direção experiente, culta, experimentada de Abel Barros Batista. Trata-se de trazer para o conhecimento generalizado dos portugueses o melhor da literatura do Brasil, em livros que são muito bonitos e que são muito fáceis de manusear. Esta coleção chama-se Curso Breve de Literatura Brasileira e já reúne autores essenciais como Carlos Drummond de Andrade, com o seu Claro Enigma, Cornélio Pena, A Menina Morta, publicado em 1954, Clarice Lispector, de quem foi selecionada a coleção de contos Laços de Família, de 1960, e o também inesquecível João Cabral de Melo Neto, que figura nesta coleção com o livro de poemas A Educação pela Pedra, de 1966. Edição Livros Cotovia. Os livros que já estão nas livrarias. Este é o Agora Acontece, um programa de Carlos Pinto Coelho. Patrocínio Ministério da Ciência, Tecnologia e do Ensino Superior. Liberdade. Ai, que prazer não cumprir um dever. Ter um livro para ler e não o fazer. Ler é maçada, estudar é nada. O sol doira sem literatura. O rio corre bem ou mal sem edição original. E a brisa, essa, de tão naturalmente matinal como tem tempo, não tem pressa. Livros são papéis pintados com tinta. Estudar é uma coisa em que está indistinta a distinção entre nada e coisa nenhuma. Quanto melhor é quando abre uma, esperar por Dom Sebastião, quer venha ou não. Grande é a poesia, a bondade e as danças. Mas o melhor do mundo são as crianças, flores, música, o luar e o sol que peca, só quando em vez de criar, seca. O mais do que isto é Jesus Cristo, que não sabia nada de finanças, nem consta que tivesse biblioteca. E assim acontece. E pronto, esta foi mais uma edição de Agora Acontece. Feito em Lisboa, nos estúdios Tchá Tchá Tchá, por mão de Rui Dias. Produção Luísa Barragão. Patrocínios Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e Junta de Extremadura de Espanha. Um programa de Carlos Pinto Coelho. Até para a semana, outra vez aqui.